aquela sinfonia vai soar. Eu esperei Godot, a corda não serviu. Fim do mundo em pay-per-view já não vai nos seduzir. Me dê a ponta acesa da velha esperança. Me conta uma história que eu já sei. Em cada mesa de bar.